Salve os pretos velhos. Uma boa noite para todos. Muito obrigado por vocês chegarem até onde estão. É muito lindo. É maravilhoso ver o que está sendo feito. O universo grita de alegria. Nosso Mestre Jesus está muito feliz com o empenho de todos. Falo para os médiuns dessa casa e de outras casas também que estão na posição com o Pai. Se dediquem mais. Mais do que vocês já estão. Muito mais, filhos. Vocês não sabem aonde vocês vão chegar ainda. Vocês só têm uma noção. Eu vim dar uma breve mensagem, porque eu vou vir depois. Agora, o que eu vou pedir é que para vocês, todos que estão aqui, que vocês se concentram, se conectem com Deus, se conectem com Jesus. Use a energia da terra, use a energia do ar, do fogo. Canalize a energia para se conectar com o universo. Eu sou Pai João de Aruanda. Eu tô com esse garoto há muito tempo, mas só agora que eu me manifestei e me mostrei pra ele. Muitos espíritos estão com cada um, com vários médiums. Uns ficam até certo ponto, até um nível. Depois eles não vão, mas não ficam mais com esses médiums. Aí entra outro. E assim por diante, decorrente aos níveis que o médium vai crescendo, vai evoluindo, o trabalho vai crescendo. Porque tem espíritos que tem que chegar até um certo ponto. Eu pedi pra esse menino ouvir aquela música que o Paulo colocou. Uma música muito linda. No domingo. Porque a espiritualidade, fez. Existem canções pra cada coisa. Existem músicas, vibrações. O universo é melodia. Só que vocês que estão aqui nesse planeta não têm condições. Não há condições, filhos, de ouvir. E nem que essas músicas sejam trazidas pra cá. Mas o Pai, o nosso Mestre, o nosso Deus, ele ama cada um. Então ele faz de uma forma que vocês sintam as vibrações. Então, pode-se dizer que as músicas que vocês ouvem é uma tradução. Uma pequena tradução do que é lá de cima. Por isso que vocês se emocionam. Por isso que vocês se conectam com a espiritualidade. Aqui será feito, daqui a pouco, uma conexão com o alto. Depois dessa mensagem, iremos colocar uma música. Eu mostrei pra ele e coloquei pra ele ouvir. E logo mandei a mensagem pra ele, pois agora ele tá me ouvindo. Ouvindo mesmo. Essa música, filhos, é usada quando generais do universo são concebidos para eles missões. É uma forma de preparação. Pois tudo, filho, está interligado. Muitas coisas estão por aí e vocês nem percebem. Deus fala com vocês o tempo todo. Numa música, num desenho, em um filme. É uma forma dele se mostrar para vocês, crianças. Crianças em evolução. É uma forma fácil de se mostrar, mas vocês não percebem. Vocês, filhos, irão se impressionar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tenham fé. Tenham fé. Acreditam no que está sendo feito. Essa casa não tá aqui pra brincadeiras. Se vocês vêm pra cá só pra matar a curiosidade, filhos, a porta tá logo ali. Venham pra cá não pra matar a curiosidade, não pra ver espírito. Vem pra cá pra evoluir, pra crescer e aprender. Pois a cada dia é algo novo, é um novo ensinamento. E o mesmo eu digo para os inscritos do canal. Se vocês não acreditam no que está sendo feito, se desinscreva do canal. Não há porquê você estar aí. Esse canal é para quem quer crescer. Para quem quer evoluir. Só vai estar aqui quem quer crescer. não dê limite para Deus, filhos. Deus é o infinito. O infinito é Deus. Se vocês acham que isso aqui é um circo, se vocês acham, filhos, que isso aqui tá sendo demais pra você, veja outro canal. Frequente outra casa. Não tem problema. Existem casas de vários níveis. Tem umas que se estagnaram. Tem outras que estão crescendo. Mas logo, logo já vão parar. Mas essa aqui, filhos, não tem limite. Vocês não viram nada ainda. Nadinha. Não tem limite pra Deus. Grandes prodígios serão feitos aqui. Vou falar uma coisa pra vocês. Tem muitos magos negros aí, filhos. Sequestrando os obsessores, filho. É uma luta tremenda. Tremenda. Tem muitas casas aí, filhos, que fazem desobsessões. E os médios são magos negros encarnados. A pessoa vai pra lá. A pessoa acha que tá sendo liberta. Só que aquele mago negro, ele tá sequestrando de outro mago negro. E o espírito continua ali, no comando dele. Jesus podia muito bem, filhos, fazer assim e limpar tudo. Mas como é que a gente ia evoluir? Como é que a gente ia crescer? A oportunidade é para todos. É permitido pela espiritualidade que esses espíritos façam isso. Que esses magos negros façam isso. Porque tem muito mago negro, filho encarnado, que estão com o corpo mental escondido nas trevas. Tá escondido. É. E quando eles fazem essas coisas, fica mais fácil pra gente poder chegar lá. Não é fácil. Não é fácil. Existem vários níveis. Vários níveis. Lá no submundo, vários níveis. Várias dimensões dentro de dimensões. Então existem várias técnicas pra nós chegarmos esses bandidos no astral. Observe bem, filho, qual é a casa que você tá. Vê a conduta do médium. Vê qual é a conduta. Sabe por quê, filho? Porque a moral é o que mais vale pra cá, pra nós. Não é estudo, não é conhecimento. E o mal que se levantar pra essa casa aqui vai cair. Vai se levantar pra cair. Vai falar alto, vai ficar rouco. Não vai adiantar nadinha. Casa que Jesus levanta, ninguém derruba. Ninguém. Tudo que foi trazido até hoje é uma parcela diminuta. Diminuta do universo. E vocês já estão achando que é muita coisa, que tá falando muito. Acontecerá, Fico, incorporações aqui que vocês nunca viram. Não tá em nenhum livro. Em nenhum livro. Porque quem trabalha pra Deus não tem limite. Quem trabalha pra Jesus voa alto. Não fica pairando somente nas nuvens. Vai mais alto. Sabe qual é a maior mentira? Sabe qual é a maior mentira? É quando você mente pra você mesmo. Essa é a pior mentira. Quando você acha que trabalha pra Jesus e não trabalha, você mente pra você mesmo. Quer saber como é que você vai descobrir se você trabalha pra Jesus? Se olha no espelho e pergunta quem você é. Você vai descobrir. É. Pois a tua consciência, a tua consciência vai falar tudinho. Qual é a tua conduta? Você escarnece de outro. Você xinga o outro. Fala mal do outro. Tá falando mal de você mesmo. Essa casa. Essa casa, filho. Essa casa aqui não fala mal de ninguém. Falar mal é quando uma pessoa não é algo e você mostra algo que a pessoa não é. Tem muitos aqui, filho. Aqui. Estão sentados nessas cadeiras. Que nós, pretos velhos, já resgatamos lá de baixo. E hoje estão aqui pra aprender, pra evoluir. Alguns estão aqui pra evoluir. Deus dá oportunidade. Oportunidade pra todos. Não é fácil, fi. O caminho da evolução não é fácil, não. Andar lá embaixo não é fácil, não. Andar lá na lama e olhar aquele sofrimento não é fácil, não. Ver pessoa, fi. Colama até o nariz. Colama até o pescoço. Não é fácil. Todo mundo desesperado. Gritando, pedindo ajuda. Quando chega a hora, a gente tira ele da lama, defunfe, faz uma limpeza rápida, trata ele, bota pra encarnar. Depois que tá encarnado e cresce, faz tudo de novo. Até quando? Até quando? Vocês foram criados, filho, pra desbravar o universo. Vocês não foram criados para não ficar presos nesse ciclo de umbral e terra, umbral e terra, umbral e terra. Corta esse ciclo. Faça a reforma íntima. Você é capaz, todos são capazes de mudar. Queira, se permita a evoluir, se melhore por dentro. Não tenta se melhorar por fora. O planeta, vi, Gaia tá crescendo, tá evoluindo, tá se elevando. Vocês têm que crescer, senão vocês vão ser degradados. Jesus é misericordioso. Volto a dizer, tem as músicas, tem os desenhos, tem os filmes. Alguns, filho, não tem mais jeito não. Já estão já com o selo pra poder ir partir pro outro canto. Alguém já ouviu falar do planeta de crematória, filho? Tem um filme que fala sobre isso. Onde o sol é tão quente, vi, que te dizima em segundos. Tem uns que vão pra lá. Não é fácil lá, não. Lá vocês lutam pela vida a cada segundo, cada minuto, dia e noite. O sol lá, vi, chega a 7.000 graus Celsius. Você torra. Vocês estão reclamando do sol daqui? Vocês vão ver lá. Pra quem for pra lá, vocês vão ver o que que é o sol. Essa casa aqui foi criada, fi, pra entregar o mapa pra vocês. O mapa da evolução. Mas junto, fi, desse mapa, essa casa também ensina a você trilhar esse mapa pra chegar no tesouro. Tem umas casas que só entregam o mapa. E a casa e a pessoa se perde junto nesse mapa. O que que adianta entregar o mapa se não ensina como caminhar nesse mapa? Ouve o que é dito aqui e aplique. Nós entregamos o mapa e estamos ensinando a você chegar ao tesouro. Vocês só vão cair no buraco se vocês quiserem. Somente se vocês quiserem. Não julguem. Não sejam julgadores. Pois o que leva vocês lá pra baixo é o julgamento. Porque quando você julga o irmão, você tá julgando você mesmo. E o que leva muitos lá pra baixo é o julgamento. Que você mesmo se julga, se culpa. Eu vou ficar por aqui, viu? Espero que eu tenha ajudado com essa mensagem. Nós tenta ajudar quem quer. Fique em paz. Fique com Jesus. Salve, Pai João.